Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, glória.